Ela cativa que me tem cativo, porque nela vivo já não quero que viva. Eu nunca vi rosa em suaves molhos que para meus olhos fosse mais formosa. Nem no campo flores, nem no céu estrelas, me parecem belas como os meus amores. Rosto singular, olhos sossegados, pretos e cansados, mas não de matar. Uma graça viva que neles lhe mora, para ser senhora de quem é cativa. Pretos os cabelos onde o povo vão, perde a opinião que os louros são belos. Pretidão de amor, tão doce a figura, que a neve lhe jura que trocará a cor. Lê da mansidão que o siso acompanha, bem parece estranha, mas bárbara não. Presença serena que atormenta a mansa, nela enfim descansa toda a minha pena. Esta é a cativa que me tem cativo, e pois nela vivo é a força que vivo. Nem no campo flores, nem no céu estrelas, me parecem belas como os meus amores. Rosto singular, olhos sossegados, pretos e cansados, mas não de matar.